Mais uma vez eu estou aqui, caneta e papel na mão, não vou desistir. Sei que é difícil, mas vou seguir em frente. Cristo me transformou e hoje estou ciente que drogas e armas não te levam a nada. Espalha as mortes e a violência pela nossa quebrada, fazendo mãe chorar, lágrima no olhar. Mas um irmão que partiu não dá pra conformar. O dia vai e a noite vem, ninguém desvenda os segredos que ela tem. Além do medo e do desespero, muitas mortes, vários enterros, criminalidade, o único direito da sociedade. Calamidade pelos quatro cantos da cidade. O presidente não faz nada, finge não tá vendo. Nossas crianças se prostituindo, nossos irmãos morrendo. Só aparece aqui em tempo de eleição, saindo de rua por rua, apertando as mãos, mãos de trabalhadores calejados e sem valores. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. É uma torre em tempo de guerra, a esperança de Israel. Deus, estou aqui. Por favor, meu Deus, me dê forças pra seguir. Muito obrigado, Senhor, pelo que tu fez em minha vida. Por esse dom que me deu, por me mostrar a saída. Na hora da angústia, tu estás comigo, refrigerando minha alma, me livrando do inimigo. Jesus, o verdadeiro amigo, sempre que eu sigo. A verdadeira paz você vai encontrar. A sua mãe muito feliz ficará ao saber que você não é mais um drogado e que a força maior agora está do seu lado. Então aproveite enquanto é tempo. Não seja como a folha ao vento, sem rumo nem direção, porque o seu futuro é cadeia ou caixão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza é uma torre em tempo de guerra. Pastor, nada me faltará. Repreenda as drogas e faça a paz reinar. E que em cada coração brote o amor. Abençoe a periferia e nos livrar-nos da dor. E que os moleques de rua descubram o seu valor, sabendo que por todos nós santo sangue jorrou, o sangue de nosso Senhor. Então por que você até hoje não mudou? Se é que você sabe que no caminho que está, se morrer vai pro inferno e a passagem é só de ida. Mas Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Jesus, nele eu posso confiar. Nosso Senhor nos libertou. Hoje sou a sua ovelha, ele é meu pastor. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza é uma torre em tempo de guerra. Jesus.